você foi você. Luar, toda noite a ciranda é maior. Cada estrela no céu é o cirandeiro, oh. É a pedra do seu anel. Minha rua brilha mais do que o sol, que de tanto eu pedi ladrilhou. Com pedrinhas de brilhantes o chão, pra passar, pra passar o amor que ciranda em meu